Uma boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, agradecidos a Deus, a Jesus e aos amigos que nos recebem mais uma vez aqui, é que vamos na tarde refletirmos sobre o tema, a espada simbólica, inspirada numa mensagem do Espírito Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Lá no capítulo 104, ele nos faz lembrar de uma passagem muito importante dos ensinamentos de Jesus, que nos fala sobre os conflitos que nós vamos enfrentar no mundo quando nós resolvemos ter uma atitude, ter a postura, resolvemos que o nosso caminho é seguir a Jesus. Quando a gente faz essa opção, essa escolha, a vida não se torna mais fácil como muitos pensam. E falando assim, para aqueles que estão começando a aprender algo sobre Espiritismo, sobre aquilo que nós falamos na Casa Espírita, parece meio assustador, né? Como assim? Eu não vou ter paz, equilíbrio, procurando seguir, procurando refletir nos ensinamentos de Jesus? De uma certa forma, nós alcançamos sim segurança, paz, nós alcançamos um bem-estar, muitos dos nossos problemas se resolvem, mas quando nós começamos a seguir a Jesus, começamos a ter em nossa vida uma série de desafios. São conflitos que nós passamos a enfrentar e eles são importantes, porque eles vão marcar para nós a nossa elevação espiritual. Nós, muitas vezes aqui, condicionados pela vida terrena, nós temos uma ideia de que os conflitos são negativos, de que as situações da vida desafiadoras, elas não são boas, porque, na verdade, o melhor seria a gente ter sempre uma vida tranquila, em paz, uma vida serena, uma vida de contemplação apenas, de sentir a paz, a tranquilidade. Só que nenhum espírito evolui apenas nessas condições. Nenhum. E se a gente pensar na história da humanidade aqui no planeta, desde que o homem surgiu até os nossos dias, nunca houve momento de trégua para o espírito humano. Ele é sempre desafiado, ele é sempre levado a situações desafiadoras. Até mesmo quando tudo está aparentemente em ordem, materialmente falando, o indivíduo ele está sendo confrontado o tempo todo por desafios. Até quando alguém tem todas as condições sociais, econômicas, ideais para ele crescer e se desenvolver, observe, as pessoas têm desafios, porque isso é o necessário para o nosso crescimento. Por isso, então, que nós nunca devemos temer o conflito. O conflito é algo que faz parte da vida. O que nós devemos temer é estar num conflito sem estar preparado para ele. Não ter ali segurança interior para saber administrar essas situações que a vida nos apresenta. Então, o que a doutrina espírita nos oferece, o que o Evangelho de Jesus nos oferece, é exatamente o quê? O preparo para que a gente possa encarar esses desafios da vida e se sair muito bem nesses desafios, se tornar vitorioso nesses momentos. Que também não é a vitória perante o mundo, não é a vitória do ponto de vista terreno, é a vitória espiritual, que é o mais importante de todos. Nós, espíritas, nós acreditamos que nós não estamos aqui na Terra apenas de passagem, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui com uma finalidade, com um objetivo. E qual é esse objetivo? Evoluir espiritualmente, é se transformar. É deixar de ser o que já fomos e nos tornar algo um pouco diferente. Não vamos ser totalmente diferentes, porque muito do nosso ser, daquilo que nós já realizamos ao longo de tantas vidas passadas, faz parte do que nós somos. Mas nós iremos o quê? Sublimando, melhorando o nosso ser. E nós podemos, às vezes, até perceber na própria existência que nós somos seres que nos modificamos. Nós estamos em permanente transformação. Nós já não somos mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Temos diferenças do que já fomos. E nós somos diferentes por quê? Porque passamos por conflitos, passamos por situações desafiadoras, passamos por provas, por expiações, e foram elas que nos trouxeram até aqui. Porque nós nos transformamos nessas experiências, nós nos modificamos. E a doutrina espírita ensina exatamente isso, como Jesus ensinou. Jesus disse numa certa ocasião para os seus discípulos que ele não tinha vindo trazer a paz para as pessoas. E pôde parecer estranho naquela época, até os nossos dias, aquele ser tão esperado, tão especial, dizer que não vinha trazer a paz. Nós temos nos evangelhos de Mateus e Lucas as duas passagens que ficaram interpretadas de maneira diferente, mas que traduzem o mesmo pensamento de como Jesus deve ter expressado naquele tempo essa situação. Então, no Evangelho de Mateus, consta assim, está lá no capítulo 10, nos versículos 34 e 39. Não penseis que vim lançar a paz à terra. Não vim lançar paz, mas uma espada. Pois vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua alma, a perderá. Mas o que perde sua alma por minha causa, a achará. Então, nessas colocações, parece estranho que Jesus tenha colocado dessa forma, né? De que ele viria trazer conflito na vida da pessoa. Jesus, em muitas ocasiões, ele falava de uma forma que era realmente para chocar as pessoas. Não chocar escandalizando as pessoas de uma forma grosseira, mas para fazer as pessoas pensarem, como assim? Ele veio trazer espada? Ele veio trazer conflito? Ele veio trazer separação entre as pessoas? E isso punha os discípulos a pensarem, punha as pessoas que ouviam as pregações a pensarem, como hoje nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos propondo a pensar nessas palavras de Jesus. E elas nos levam a refletir. É por isso que Jesus era um mestre extraordinário. E até hoje ele é o maior de todos os mestres que a humanidade já recebeu. Porque ele não trouxe ensinamentos que levassem as pessoas a uma acomodação. Pelo contrário, eram ensinamentos que despertavam os melhores potenciais do ser humano. Eram ensinamentos que faziam a inteligência humana trabalhar, porque as pessoas ficavam confusas, como até hoje ficam, com esses ensinamentos. Então, Jesus, ele tinha uma tarefa, além de nos esclarecer, também de ativar em nós o desenvolvimento do nosso potencial. Um deles aqui é a capacidade de refletir, de raciocinar. Quando Jesus fala isso, ele estava deixando claro que a partir do momento que as pessoas passassem a seguir os ensinamentos dele, haveria ali um problema, porque elas teriam conflito com as pessoas da sua casa, teriam conflitos com as pessoas do seu grupo. Por quê? Quando nós começamos a entender os ensinamentos de Jesus, o nosso comportamento deve se modificar. Ele deve se tornar diferente do que nós já fomos. E quando a gente vai contra a maioria, é natural que surjam os conflitos. E Jesus, ao colocar dessa forma, quem ama mais o seu pai ou a sua mãe, quem ama mais o seu irmão, mais a sua esposa do que a mim, não é digno de mim, ele estava levando a pensar que, uma vez que você começa a aprender que há algo diferente na vida, e você deve seguir aquilo de uma forma diferente como você já fez, você não deve se importar mais tanto com a opinião das pessoas. Você já não deve mais estar tão preocupado em agradar as pessoas. Por quê? Você deixa de seguir um caminho que você encontrou, que é bom, que é positivo, porque está preso às convenções sociais, está preso ao interesse de grupo. E aí realmente você não vai progredir, você não vai avançar. É aí que você não se torna digno de Jesus. Quando ele colocou dessa forma, naquele tempo, era para que as pessoas realmente pensassem e chegassem à conclusão. Se eu quero uma vida nova, eu vou ter que romper com alguma coisa. Eu vou ter que fazer algo diferente da minha vida. Não adianta dizer que eu sigo uma doutrina, que eu sigo princípios, que eu sigo determinados ensinamentos, e aquilo não produz mudanças, e aquilo não mexe em nada comigo. Então, Jesus deixava muito claro que para que realmente tivesse aproveitamento nessa experiência de ser discípulo dele, era necessário que surgissem esses conflitos. Porque nesses conflitos nós vamos aprender muitas coisas. Por exemplo, nós não vamos aprender a amar menos as pessoas que passam a pensar diferente de nós, ou melhor dizendo, que nós passamos a pensar diferente delas. Nós não vamos deixar de amá-las porque nós mudamos as nossas convicções, porque a gente reformulou a nossa vida, porque a gente fez novas escolhas. Na verdade, a gente passa a entender essas pessoas de uma maneira diferente. E isso é uma experiência que todos aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus, todos aqueles que um dia também, conhecendo a doutrina espírita, passam a modificar a sua vida de acordo com esses princípios, também vai experimentar essa situação. É uma sensação de muitas vezes se sentir incompreendido, de se sentir meio que diferente daqueles que até então nós considerávamos iguais. Todos nós que já temos alguma vivência, algum tempo na doutrina espírita, passamos por isso. E é natural, e é normal a gente ter essa experiência, porque significa que o nosso aprendizado está trazendo alguma mudança em nós. Porque nós passamos a ter outros interesses, por exemplo. Nós já não temos mais aquele interesse quando é com coisas apenas terrenas. Passamos a ter interesse por coisas que as pessoas não entendem bem. Por exemplo, um jovem que, conhecendo a doutrina, ele começa a se dedicar a obras de caridade, obras assistenciais. Para muitas pessoas parece estranho que aquele jovem que antes gostava de ir às festas, hoje em dia a gente fala ir às baladas, que aquele jovem já não queira mais sair à noite com tanta frequência, ele prefira ir deitar mais cedo para no dia seguinte ele estar disposto para levantar-se e ir atender aquele compromisso que ele assumiu. Muitos, às vezes, são até questionados pelos pais quando eles fazem essa opção. Como assim? Você vai se enfiar lá no centro, vai passar o sábado, o domingo e vai ficar lá? E os amigos que você tinha antes? E aquelas atividades que você fazia antes? Tem pais que, às vezes, até dizem para os filhos assim, você está ficando fanático. Mas veja, se o espírito despertou para uma nova realização, para uma nova atividade, e aquilo é nobre, é útil, é algo que o ajuda a manter equilíbrio emocional, a manter-se seguro, a manter-se equilibrado perante a vida, por que essa estranheza? Por que a gente censurar aquele que adotou um novo caminho que vai trazer a ele novas experiências, novas realizações? É aí que muitas vezes nós vemos conflitos, né? Às vezes nós já não somos tão jovens, já somos mais maduros e nos convertemos à doutrina espírita e passamos a frequentar o centro. E aí a gente vem às reuniões, por exemplo, durante a semana, à noite ou no final de semana. E os nossos amigos estranham. Poxa, antes você jogava bola com a gente 5 vezes por semana, agora não consegue encontrar um dia mais para jogar bola com a gente. Ou os familiares, poxa, você passava o domingo aqui bebendo cerveja com a gente, fazendo churrasco, e hoje você já não tem mais essa disposição porque ficou fanático, porque está indo no centro. Esse conflito era esses conflitos são desses que Jesus falou no tempo. Porque quando a gente encontra um novo caminho, encontra uma nova realização, nós já não queremos mais certas experiências. Não que elas não foram importantes, não que elas não possam ainda ser importantes, mas é uma questão de experiência. Nós queremos viver mais intensamente essas outras atividades. E aí a gente naturalmente vai dispor do nosso tempo para isso. Então esse conflito nós vamos enfrentar com muita frequência, sempre, porque as pessoas sempre vão nos questionar. Por que que você não estava presente? Por que você já não está mais com tanta frequência com a gente? Por quê? Porque foi feita uma escolha. Uma escolha que nos leva a uma realização que nos faz sentir bem, que nos faz sentir mais realizados, que atende certos anseios que nós carregamos. É uma pena quando nós não conseguimos superar isso. Nós não conseguimos, recebendo esse apelo de uma nova vida, de uma nova oportunidade de realização, a gente não atenda. Porque significa que a gente recebeu uma espécie de chamado e não o atendeu. Recebeu um convite para uma renovação de vida e não a atendeu. Porque realmente há espíritos que às vezes não estão ainda preparados para uma transformação tão significativa em suas vidas. Ainda não está tão amadurecido que possa perceber que há um momento na vida em que nós deixamos certos interesses e passamos a ter interesse por outras situações. Passamos a nos dedicar a outras tarefas. Essa situação, inclusive, ela é muito positiva para nos ajudar a refletir o quanto nós já somos maduros espiritualmente. Porque quando as coisas do mundo nos apelam muito, nos chamam muito, e elas são, vamos dizer, irresistíveis, não conseguimos mais deixá-las, significa que nós somos espíritos ainda muito apegados a essas experiências. Agora, quando a gente já não sente tanta culpa mais, já não é mais tão problema deixar certas atividades que são tipicamente terrenas, deixá-las de lado, isso já é um indício de um amadurecimento espiritual. Já é um indício que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo. E esse é um bom indicador para a gente saber o quanto a nossa evolução está em bom andamento. Nós somos pessoas ainda muito apegadas apenas às realizações, às distrações, às situações tipicamente terrenas ou a outras coisas que nos despertam mais interesse. Há outras coisas que são mais convidativas, em que a gente nem pensa duas vezes se é para estar numa reunião na casa espírita, por exemplo, ou estar fazendo algo como, por exemplo, um momento de lazer. Quando a gente já começa a perceber que o nosso interesse maior está nas realizações espirituais, é indício de crescimento, é indício de evolução, é indício de que a nossa experiência está sendo significativa, de que nós estamos aprendendo com essa experiência que nós estamos tendo. E isso é uma boa coisa para nós, porque muitas vezes a gente tende a se subestimar. Né? Espírita tem muito essa tendência, porque se falou muito e se fala muito de que somos muito imperfeitos, e realmente é um fato, nós somos imperfeitos, mas nós também temos já realizações, nós também já temos conquistas espirituais. Podem não ser muitas, mas é o que nós já temos, e temos que valorizar isso. Nós temos que reconhecer aquilo que nós já trazemos de positivo em nós. Porque é a partir disso que nós começamos a perceber que nós podemos crescer. Porque a outra posição é muito cômoda, né? A gente refletir assim, eu sou muito imperfeito mesmo e dificilmente eu vou mudar nessa vida. Essa é a posição daquele que não vai progredir por muito tempo. Porque nós somos aquilo que nós acreditamos sobre nós. Quando eu acredito que eu sou muito imperfeito, que eu sou um espírito atrasado e que eu não tenho jeito, eu tenho que esperar que a vida faça algo para me modificar, eu sou um espírito estacionário, eu não progrido, eu não evoluo. Quando eu reconheço que apesar das imperfeições, apesar das dificuldades que eu carrego, eu tenho já algum valor, alguma conquista, eu percebo que eu posso mudar, eu posso me realizar, eu posso me transformar. E isso é algo que Jesus também ensinou. Jesus em nenhum momento ele disse para as pessoas que elas não tinham possibilidade de transformação. Pelo contrário, o tempo todo ele afirmou que as pessoas tinham condições de renovação. Porque ele acreditava naquilo que as pessoas traziam de potencial, de transformação, de crescimento espiritual. Porque eles sabiam que eram espíritos atrasados que ele estava lidando, sim. Em alguns momentos ele chamou de raça incrédula, de raça adúltera, chamou. Mas quando ele diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, ele está afirmando, olha, há algo de bom em você que pode ampliar-se, pode resplandecer, pode brilhar. Há algo que pode se tornar maior em você. Então, quando ele agia dessa forma, ensinava dessa forma, ele estava nos convidando, estava nos chamando a permitir que o melhor de nós aflore. Agora, se eu não acredito no meu melhor, se eu não acredito que eu tenho potencial, se eu não acredito que eu posso me transformar, eu não me transformo. Porque nós somos essencialmente aquilo que nós acreditamos. Nós somos essencialmente aquilo que nós nos propomos ser. Se eu me proponho a ser um espírito imperfeito, atrasado, cheio de dívidas perante a lei divina, é o que eu sou indefinidamente. Até mudar minha convicção. Quando eu acredito que eu sou um espírito que tem as dificuldades, mas eu também tenho possibilidade de transformação, eu sou um espírito com potencial de transformação. crer em si mesmo, crer no seu potencial de renovação, é algo fundamental. Que nunca vai ser ilusão. A gente achar que já se realizou, que já se transformou tudo o que era necessário. Não. É, na verdade, ter uma compreensão lúcida, uma compreensão correta do que nós somos. Nós, talvez, somos capazes de reconhecer, trazemos muitos vícios, muitos defeitos. E cada um, dentro do seu processo interior de autoanálise, de reflexão, de meditação sobre seus sentimentos, sobre as suas ações, sobre seus pensamentos, é capaz de saber que traz muitas dificuldades. Mas quando nós já temos desejo de evolução, é porque nós já estamos prontos para ela. Quando nós temos desejo de renovação, nós estamos prontos para ela. Então é aí que nós precisamos acreditar que nós podemos nos modificar, nós podemos nos transformar. Só que isso, naturalmente, não vai ser feito sem desafio. Isso não vai ser feito sem lutas. Por quê? Mudança exige o quê? Esforço. Exige empenho, exige dedicação, exige persistência, exige continuidade. E qualquer um que, conhecendo a doutrina espírita, já percebe isso. Que nós precisamos ter em nós esse espírito de perseverança, esse espírito de dedicação, esse espírito de empenho, de não recuar em nenhum momento, perante nenhuma dificuldade. Há uma tendência, muitas vezes, quando nós iniciamos esse trabalho de renovação, esse trabalho de crescimento interior, esse trabalho de autoconhecimento e de transformação, há uma tendência a nós nos intimidarmos quando certas situações mais difíceis se apresentam, como que querendo nos tirar desse novo caminho que nós escolhemos. Mas nós temos que ser perseverantes nisso. Temos que ter essa força de vontade de insistir, de continuar, de acreditar, sobretudo, no poder divino, de transformar as nossas vidas, de realmente acreditar que nós conseguiremos. Porque, mais uma vez, para que a gente possa não esquecer essa ideia, nós não podemos afirmar apenas que nós somos espíritos atrasados, espíritos imperfeitos. Temos que afirmar que nós somos espíritos em evolução, espíritos em crescimento, espírito em transformação, com potencial de evolução. Nós somos potencialmente espíritos puros já. Nós já trazemos as condições para se tornar. O que precisa é o quê? Essa jornada, essa caminhada. E que se dará com desafios, se dará com conflitos, se dará muitas vezes em nós realmente, mesmo diante de todas as opiniões contrárias às nossas resoluções, às nossas decisões, de que nós realmente nos mantenhamos firmes naquele objetivo. Não ligar tanto para aquilo que as pessoas falam ou pensam das escolhas que nós fizemos. Há muitas pessoas que se preocupam excessivamente com a opinião dos seus familiares quando vão tomar certas decisões. Para certas situações da vida, não estão nem aí com o que os outros pensam. Mas quando envolve, muitas vezes, questões de renovação, de transformação, de mudança de conduta, aí as pessoas ficam preocupadas com o que vão pensar ou vai ficar preocupada com a censura, com a recriminação que vai ser dada. É aí onde o espírito mostra a sua fraqueza. É ele levar em conta opiniões que muitas vezes não são válidas, que não são importantes. Por quê? São pessoas que ainda não despertaram para o lado espiritual da vida, ainda não acordaram da sua, do seu apego a esse mundo material. E elas não vão compreender certas opções realmente. Elas estarão sempre ali nos criticando, nos censurando. Continuaremos amando e querendo o bem dessas pessoas, continuaremos ajudando a elas, sim, mas nós não permitiremos que essas opiniões tirem de nós essa busca, essa força, essa capacidade de transformação. As novas ideias, elas sempre enfrentaram resistência, elas sempre enfrentaram dificuldades. Elas sempre levaram um tempo para serem absorvidas pelas pessoas e completamente compreendidas. Assim foi com o ensinamento de Jesus naquela época. Quando ele começa a ensinar os seus ensinos, que ele traz aquelas novas interpretações da lei divina, as pessoas não o compreendem de pronto. E mesmo entre os que começaram a se sentir atraídos pela sua pessoa, pelo seu magnetismo, eles também tinham estranheza, tinham incompreensão daquilo que Jesus ensinava. E isso é natural porque ele vinha realmente trazer um novo rumo para a humanidade. Ele vinha trazer um novo paradigma, uma nova possibilidade de compreensão da vida. Para aqueles espíritos atrasados, era realmente algo estranho. Era realmente algo muito assim desafiador adquirir essa nova forma de viver. Mais tarde, quando outras ideias surgem para a humanidade, elas também enfrentam resistência. Há até nos nossos dias isso acontecendo. Há pessoas que são refratárias, por exemplo, a certas ideias, né? Certas ideias até de organização social, de mudança da sociedade, as pessoas não aceitam as ideias de pronto, as combatem até mesmo sem compreendê-las. Isso é para nos mostrar, então, que toda transformação, ela sempre vai enfrentar resistência. Ela sempre vai ter pessoas que, de início, não vão compreender. De início, elas não vão perceber o valor que aquelas ideias têm. Mas, com o tempo, elas passam a compreender. E nós passamos a ser agentes de transformação do mundo à medida que as pessoas percebem o quanto essas ideias se tornaram importantes para nós e transformadoras de nossa vida. É aí que nós passamos a convencer as pessoas. É permitindo que aqueles princípios, aquelas ideias que nós adotamos, nos façam diferentes e para melhor. É aí que nós nos tornamos grandes divulgadores desses princípios. E é aí então que nós começamos a interferir no meio e a influenciar positivamente as pessoas. E é aí que nós passamos a trazer para o nosso lado as pessoas que antes eram antagônicas, que nos recriminavam, que antes nos censuravam. Por isso que não adianta, muitas vezes, a gente tentar convencer as pessoas apenas com discussões, com argumentações, com provas, com ideias apenas. Muitas vezes nós temos que permitir que a ideia se mostre em nós e nos transforme em exemplos. E é aí que nós conquistamos dessas pessoas o respeito e até a admiração. Então isso nos mostra que nós iremos conquistar as pessoas que hoje nos censuram, permitindo que a nossa atitude perante a vida seja o maior testemunho do valor das ideias que nós acreditamos. O cristianismo, ele venceu no mundo não porque houve imposições políticas que levaram ele a se tornar uma religião predominante no mundo. A mensagem cristã, ela é viva, ela é atuante hoje no coração de milhões de seres do mundo, não é por uma imposição cultural ou econômica, como muitos pensam ao interpretar apenas o fenômeno histórico que ocorreu. Na verdade, a mensagem cristã é muito poderosa, por quê? Porque existem pessoas que vivem sinceramente de acordo com os princípios que Jesus ensinou. E esse poder de exemplo que essas pessoas passam a ter influencia de fato outras pessoas. No nosso mundo, as pessoas não aceitam mais as ideias apenas por uma imposição cultural. Hoje as pessoas questionam muito, elas estão todas meio que perdidas e não acreditando em nada. Quando veem bons exemplos das ideias, elas seguem. Por isso que, se nós quisermos realmente convencer os nossos do valor das nossas ideias, não vale tanto a gente ficar pregando, falando, tentando convencê-los. Vale mais a gente tentar se modificar. Vale mais a gente tentar demonstrar o valor que essas ideias têm para nós. Então, se nós queremos que as pessoas entendam por que hoje nós temos uma nova vida, um novo roteiro de vida, por que escolhemos seguir certos princípios, por que nós fazemos certas atividades, mostremos o quanto essas atividades nos fazem bem. Mostremos o quanto nós nos transformamos com isso. E aí sim nós estaremos realmente num trabalho de convencimento do mundo. Jesus, ao dizer que os discípulos dele seriam o sal da terra ou o fermento, ele estava dizendo exatamente isso. De que, à medida que o seu seguidor se transforma e se faz uma nova pessoa, ele tem o poder de transformar todo o meio que ele vive. Porque nós aprendemos por exemplos. Nós assimilamos o que assimilamos sempre por exemplos. Então, é do nosso exemplo que nós teremos uma modificação no meio que nós vivemos. E aí os conflitos, eles tendem a desaparecer. Eles tendem a ser modificados. Nós podemos, muitas vezes, nem convencer as pessoas, mas nós passamos a adquirir delas o respeito. Porque elas percebem o quanto há de sinceridade e de integridade nas nossas escolhas. E aí elas passam a nos respeitar, passam a ter consideração por nós em respeito àquilo que nós nos tornamos. E nós temos que acreditar nisso, sim. Nós temos que acreditar nessa possibilidade, sim, de transformação do mundo. Porque ela se dará apenas por essa forma. Nenhuma revolução, nenhuma imposição cultural, nenhuma imposição pela força modifica as pessoas, os grupos, nunca. Nós vemos na história da humanidade, sempre que se tentou impor ideias, valores, princípios, normas e condutas, as pessoas burlam tudo isso. Elas modificam e vão para aquilo que elas querem vivenciar. Então é só realmente pelo processo de exemplificação é que nós nos tornaremos melhores. Hoje, cada núcleo que nós temos no mundo de pessoas bem intencionadas, pessoas com grandes princípios, que acreditam neles, são ainda espíritos imperfeitos, mas que acreditam nesses princípios e trabalham dentro dessa ordem voltada para o bem, para a harmonia do conjunto, cada um desses núcleos faz parte de um processo de transformação do mundo. Uma casa espírita, uma igreja, uma agremiação qualquer em que as pessoas têm bons princípios, têm bons valores, têm ideias voltadas para o bem, exercem isso na sua vida diária, é um momento, é um local onde nós temos esse potencial de transformação do mundo. E quando estamos reunidos aqui, nos fortalecemos para isso. Recebemos o estímulo das ideias, recebemos as vibrações de amor que nos fortalecem, vindas do mundo espiritual. Daí a importância de estarmos presentes em grupos que estão com esses propósitos do bem, que têm esse desejo do bem. A Casa Espírita, para nós que nos afinamos com o Espiritismo, é o local ideal para que a gente possa reunir essas forças e a gente possa se sentir motivado, estimulado. Porque nós passaremos a ser agentes de transformação do mundo. Passaremos a contribuir para uma melhoria da sociedade como um todo. E é assim que a sociedade irá se transformar. É pelos bons exemplos, é pelas pessoas íntegras que estão comprometidas com esses princípios que elas passam a demonstrar. E disso então nós vamos perceber que o conflito para nós inicialmente foi positivo, porque ele nos fez apresentar as nossas melhores forças, ele desenvolveu em nós habilidades, ele desenvolveu em nós novas qualidades, e são elas que passam a nos caracterizar perante a vida. Isso nos mostra, então, que as situações de conflito que nós teremos em função das ideias que nós adquirimos no mundo, elas não são negativas. Elas são positivas e fazem parte desse processo de crescimento. E o próprio conflito interior que nós vivemos ao adquirir novas ideias, também é parte desse processo. Muitos, às vezes, lamentam, reclamam de não conseguir ajustar o seu desejo, ajustar aquilo que ele quer mais profundamente com as ideias que ele acredita importantes, com as ideias que ele acredita realmente necessárias. E o indivíduo passa a viver um conflito não apenas exterior com os outros, mas consigo mesmo. Esse conflito íntimo, ele também é natural, ele também faz parte do processo. Muitas vezes as pessoas lamentam e refletem assim: puxa, já aprendi tantas coisas, já refleti sobre tantas coisas e eu não consigo ajustar o meu mundo íntimo às ideias que eu acredito que são tão importantes. Esse conflito, ele também faz parte desse processo de crescimento. Ele também faz parte desse processo de renovação de nós mesmos. E nós não podemos achar que essa situação ela é negativa. Nós não podemos achar que estar nesse conflito íntimo é algo nocivo a nós. Nós temos que assumir essa realidade, então. Nós temos uma diferença entre os ideais que nós acreditamos e aquilo que nós somos na essência. E é do momento em que nós trabalharemos por ajustar o que nós somos com os ideais que nós acreditamos, é aí que nós estaremos evoluindo de fato. É aí que nós estaremos crescendo interiormente. Esse conflito que nós travamos dentro de nós em tentar ajustar o que somos com os ideais que nós acreditamos, é nesse momento que nós sairemos vitoriosos. É aí que nós temos o potencial de crescer realmente, de realmente nos transformar, de realmente nos tornarmos pessoas que evoluíram. E como que fazemos isso? Como que nós ajustamos ideal, ajustamos princípios, ajustamos normas que consideramos corretas, aquilo que nós somos realmente? A gente faz isso por alguns processos. A prece é um dos mecanismos que nos ajuda nessa transformação. Nós precisamos, quando estamos nesses momentos de conflito, que nós não conseguimos ser aquilo que gostaríamos de ser, nós temos que pedir a Deus a ajuda que nós precisamos. Nós precisamos, através da oração, pedir a Deus que nos mostre o caminho de como mudar isso em nós, de como transformar. Quando nós fazemos isso, ocorre um processo interno dentro de nós de organização das nossas ideias. Quando nós reconhecemos que temos algo a modificar em nós, nós já estamos no começo desse processo de transformação. Quando nós formulamos o pedido, pedindo ajuda para aquilo, nós reconhecemos que aquilo é algo necessário a ser modificado. Por isso que nós vamos começar a nossa transformação através da prece. É ela que vai nos trazer realmente a indicação, o caminho que nós devemos seguir. Mas nós temos que desejar realmente, nós temos que querer profundamente a transformação. Porque a nossa prece, ela não é apenas uma ideia que nós formulamos instantaneamente, não é apenas um desejo. Ela tem que estar carregada de uma força de vontade, de desejo intenso. Porque muitas coisas só ocorrem em nossas vidas quando nós realmente desejamos, quando aquilo realmente nós queremos profundamente. Então nós precisamos reconhecer o quanto nós queremos realmente mudar algo em nós, o quanto nós queremos realmente uma transformação. Porque muitas vezes a gente passa a reconhecer que certas tendências, certos comportamentos, certas atitudes que nós temos, elas não são boas, elas não são adequadas, mas no íntimo nós não queremos mudá-las ainda. Por quê? Porque nos comprazemos, nos sentimos bem em vivenciar aquelas experiências. Para que algo realmente se modifique, nós temos que nos convencer de fato que aquilo não deve fazer parte de nossa vida. E só então é que nós teremos essa força de vontade para pedir uma mudança real em nós. É só ali que realmente nós teremos a intensidade de pensamento para desejar realmente essa mudança. E como que nós nos conscientizamos se algo realmente deve ser modificado em nós? Nós nos conscientizamos à medida que nos esclarecemos sobre aquilo. À medida que passamos a conhecer profundamente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos, e percebemos onde há o desequilíbrio naquilo, onde há a imperfeição naquilo que nós somos ou sentimos. É aí que nós conseguimos realmente desejar a mudança. E para se esclarecer, nós temos muitas vias, muitas formas de conhecer e aprender. Estudar é uma delas. É a gente realmente estudar um defeito que nós queremos mudar. É a gente realmente compreender o quanto aquilo atrasa a nossa evolução, o quanto aquilo é impedimento do nosso crescimento espiritual. É realmente a gente conhecer a fundo. Tem pessoas que acham que certas atitudes que elas possuem não são tão problemáticas assim. Essas atitudes, elas não seriam um grande defeito. é que naquele momento, naquela experiência que o indivíduo está vivendo, talvez aquilo ainda não surge para ele como um problema real. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos descobrindo que há atitudes, pensamentos, há palavras, há ideias que nós cultivamos que são realmente ruins. E nós podemos descobrir se elas são ou não realmente estudando-as, mas meditando profundamente sobre aquilo. O quanto aquilo nos impede de nos realizarmos. O quanto certo vício, certo comportamento, que nós já somos até capazes de descobrir que ele é contrário à nossa evolução, mas ainda assim o mantemos, a gente realmente descobriu o quanto aquilo está nos trazendo ainda de infelicidade, o quanto aquilo impede de alcançarmos uma realização maior. Muitas pessoas não se sentem plenamente realizadas na vida, não se sentem plenamente em paz consigo mesmo, porque elas vivem dessa forma, vamos dizer, fragmentada. Elas sonham com algo, mas cultivam na sua realidade outra coisa. E nós sempre estaremos nesse conflito, porque sempre haverá alguma coisa a ser modificada em nós, nesse longo processo que é a evolução. Daí a importância de a gente realmente meditar, refletir diariamente, se a nossa rotina não nos permitir, ao menos semanalmente, nas nossas necessidades mais profundas. A gente realmente reconhecer que ser nós estamos sendo, que tipo de pessoa nós somos. Nós realmente fazemos esse processo de introspecção, de viagem interior realmente, de reconhecimento. Santo Agostinho nos deu uma comunicação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, me fale agora essa referência, mas em que ele falava que ele adotava essa prática na sua vida, de meditar diariamente nos seus erros. Ele já era um espírito um pouco mais amadurecido, mais dedicado ao pensamento, ele conseguia, e até pela própria época que ele vivia, favorecia isso, de conseguir diariamente pensar no que fez, pensar no que pensou, pensar no que falou e verificar o quanto aquilo era ruim para a experiência dele. Nós talvez não consigamos hoje fazer isso diariamente, mas que a gente tenha pausas em nossa vida realmente para pensar profundamente sobre nós. Não nos deixar arrastar por tantas experiências que nós temos, por tantos conflitos, por tantas situações que nós vivemos diariamente e que nós acabamos sendo arrastados por essas experiências sem entender o que elas trouxeram para nós de aprendizado, de conhecimento. Então, fazer essa pausa de meditar sobre o que somos verdadeiramente é algo também fundamental nesse processo para vencermos esses conflitos interiores. Então precisamos pedir a Deus, mas para pedir com fé, para realmente ser atendido, precisamos conhecer, seja estudando ou seja meditando profundamente no quanto esses nossos defeitos, essas nossas imperfeições nos impede a evolução. Essa é uma prática que nós vamos, ao longo da experiência, ao longo da nossa vivência, descobrindo o que nós temos que fazer por nós mesmos. Porque, embora haja todo um suporte para nós, vindo de Deus, da espiritualidade maior, dos espíritos protetores, no nosso mundo íntimo, somos nós que temos que trabalhar. Porque nós seremos chamados, convidados, nós seremos estimulados, serão apresentadas oportunidades para a vida, pela vida, inúmeras, para a nossa transformação. Mas somos apenas nós que nos modificamos. Somos apenas nós mesmos que somos capazes de reconhecer qual atitude deve ser mudada perante a vida, qual pensamento deve ser abolido das nossas reflexões. Somente nós temos essa condição. Deus age intensamente em nossa vida. Ele nos oferece inúmeras possibilidades, mas aproveitá-las somos apenas nós que podemos. Por isso que o nosso mundo íntimo, somente nós podemos transformar. Talvez nós já estejamos hoje vivendo as experiências necessárias para uma grande transformação e nós não estamos percebendo, porque estamos muitas vezes dispersos por uma série de fatores. E não percebemos que a melhor experiência para a nossa renovação, ela já está disponível para nós. Nós já estamos vivendo, talvez, as grandes oportunidades que nós temos de crescimento. Mas para isso é necessário que a gente realmente desperte, que a gente realmente descubra o que cada uma dessas experiências veio a nos ensinar. O que cada uma dessas situações da vida veio nos mostrar. Porque realmente é quando a gente descobre isso, é que nós começamos a produzir mudanças em nossa vida. Pois não. É quando nós descobrimos o quanto essas experiências que nós temos diárias, que nós às vezes achamos que é apenas rotina, é apenas compromisso, é apenas parte de uma vida atribulada do mundo material, e nós ignoramos que elas são as experiências mais importantes na nossa evolução, porque elas estão no presente. Então observemos o quanto nós estamos sendo bons em nossos relacionamentos. Observemos o quanto nós estamos sendo íntegros nas nossas ações. Observemos o quanto nós estamos sendo honestos naquilo que nós falamos e fazemos no dia a dia. Observemos o que estamos sendo realmente, de fato, perante o mundo. E nós vamos perceber que, às vezes, pequenos ajustes que nós vamos dando à nossa conduta vão representar um marco na nossa evolução. Vão representar uma guinada no nosso crescimento pessoal, na nossa evolução espiritual. Às vezes são mudanças sutis que vamos operando em certas partes da vida e nós vamos melhorando de forma significativa. Às vezes mudando a forma como lidamos dentro do lar, sendo mais amorosos, mais gentis. Às vezes no trabalho é nós nos tornarmos mais cooperadores dos nossos colegas de trabalho. Na rua, respeitarmos mais as regras, as leis que existem para o bom andamento ali, para a boa condução de todos. Muitas vezes são ajustes pequenos que fazemos na vida que significam muito para nós. Mas para isso nós precisamos pensar o que temos sido, como temos sido. E nunca cair naquele mecanismo de condenação. Puxa, eu sou uma criatura imperfeita, eu sou um espírito endividado mesmo, eu preciso mais é que Deus me mande uma prova muito dolorosa para eu me modificar. Na verdade, o que nós precisamos não são de dores maiores, não são de sofrimentos maiores. O que nós mais precisamos hoje é prestar atenção nessas situações cotidianas. É prestar atenção nessa vida, como temos vivido, o que temos feito de cada momento da nossa existência. E de uma boa resolução que nós tomarmos, de um desejo sincero de fazer o melhor nessas situações, é que nós poderemos ter ali uma grande transformação. E nós vamos perceber que esses pequenos conflitos da vida, ou os grandes conflitos, eles são grandes oportunidades de crescimento. São grandes oportunidades de elevação. Por isso que Jesus disse que vinha trazer a espada, vinha trazer a desunião. Na verdade, ele veio trazer para nós uma forma de nos conduzir, uma forma de ver a vida diferente, que geraria conflito. Mas como vimos até agora, o conflito ele é necessário para o crescimento. Então, na verdade, ele não veio trazer a paz, ele não veio trazer a espada. No fundo, ao dizer que ele vinha trazer a espada, ele vinha trazer a paz. Mas uma paz muito maior, uma paz que é aquela paz que o indivíduo conquista no seu mundo interior. Por isso que, numa certa ocasião, ele disse, eu vos deixo a minha paz, mas eu não dou a paz do mundo. A paz do Cristo, que ele veio ensinar, é a paz da consciência pacificada, é a paz da consciência tranquila, é a paz do nosso mundo íntimo em harmonia com as leis divinas, em equilíbrio. É a paz daquele que encontrou o seu caminho de crescimento interior, que continuará sendo com desafios, continuará sendo com imposições que vão exigir de nós o melhor. Mas é a única forma de crescimento, é a única forma de elevação espiritual. Essa é a nossa mensagem para essa tarde, que possamos todos meditarmos nelas. Quem desejar aprofundar esse estudo, esse conhecimento, nós temos no capítulo, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo, o capítulo 23, o item 9, Kardec desenvolve explicações sobre essa passagem do Evangelho de Mateus que nós lemos hoje. E o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 104, ele também fala desse conflito interior que nós temos quando nos propomos a seguir Jesus. Ficam essas inspirações para nós, então, que possamos todos alcançar aí essa renovação tão desejada que todos nós queremos tanto. E que está disponível, está ao alcance de todos. Todos nós podemos tornar a presente encarnação um marco na nossa evolução. Todos nós podemos tirar o melhor dessa experiência atual. Basta que nós sintonizemos com essas ideias e realmente queiramos. E nós poderemos conquistar uma mudança significativa na nossa evolução. Muito obrigado a todos.